É, com ela você posta foto, com ela você sai pra jantar. Em plena terça-feira, é, com ela você vai no shopping, mesmo sem nada pra comprar. Só pra comer besteira, não vou me comparar. Mas já me comparando, cê sabe que eu sou melhor. Eu sou, mas eu indo e voltando. Fica a dica, do jeito que cê tá, tá vacilando. Oh, se foi pra fazer ciúme, você conseguiu. Se foi pra provocar, você se garantiu. Deu saudade e raiva bem na mesma hora. Acaba com esse amorzinho de mentira e volta. Se foi pra fazer ciúme, você conseguiu. Se foi pra provocar, você se garantiu. Deu saudade e raiva bem na mesma hora. Acaba com esse amorzinho de mentira e volta. Mas já me comparando, cê sabe que eu sou melhor. Eu sou, mas eu indo e voltando. Fica a dica, do jeito que cê tá, tá vacilando. Oh, se foi pra fazer ciúme, você conseguiu. Se foi pra provocar, você se garantiu.